85-3520. 85-3520. Juliet Alpha, Altimeter 1012, coming back for the shot. Quick taxi by Juliet Alpha, 29012, call you back, approaching Alpha 158. V43, FK Tento 330 da Portugal, saindo do pátio, após o mesmo, prossegue portão 9. Após o Portugal, prossegue pro 9, 1643, a gol. Coletando final RNAV, piso 1-0, chame torre 118.6, bom pouso. 18.6, graças a um bom final de semana. Boa noite, 4062 azul. 062, boa noite, tráfego avistado, reportando tiver com trem checado. Já tá baixado e travado, senhor. Tem, 1-0 uma olhada, ajuste 1-0 no 2, 1-5-0 grau 5-9, autorizado o pouso. 62. Controle Salvador, muito boa noite, boa noite, 96, tá sentindo a Charlie, passando no 70, 150, se possível, turma, por gentileza. Boa noite, 96, ao controle. Boa noite, desça e mantenha a via até 2000 na chegada Mari, ajuste 1012. Aguarde direto, dono, boa noite, 96. Ok, por enquanto, via chegada para 2000 pés. Assim que possível, por gentileza, dona. Boa noite, 96. Dona, tem condições de completar o final LS por meios próximos? Boa noite, 96. Ah, certo. Boa noite, 96. Gente, reporte estabilizando o localizador. Ok, vai pra dura então. Boa noite, 96, por ser estabilizado. Thank you. alô aos 48, na minha escuta, Alfa e Índia, portão 1. Alfa e Índia, portão 1, certo. Departure 119.35, have a good trip. 119.35, boa noite, até a próxima, Portugal 158. Bye-bye. Portugal 158, proceeding as clear. Portugal 158, climb at first level 370, moment departure, Air Portugal 158. 9370, moment departure, Portugal 158. Segundo 606, informo artista atualizado, informação Delta, por gentileza. Ok, obrigado. Boa noite, 05, pronto para a cópia. Afirmativo. 805, está autorizado para Natal, número voo 410, via Pesulu 10, decola da pistão 10, com curva esquerda, pós decolagem na saída Puca, transição Zipar, transponder 5057, e a frequência do controle 119.35. Conforme 410, via Pesulu 10, decolando da 10 com a primeira curva esquerda, Porto, Puca Zipar 5057-1935 é o controle. Correto, boa noite, 05, chame pronto para o Chimex, seu nome. Chamaremos. Autorizado para Maceió, número voo 350, via Upper Whisky 58, decola da pista 10, com curva esquerda, pós a decolagem na saída Puca, transição Aracaju, transponder 5062 e a frequência do controle 119.35. Maceió, autorizado nível 350, via Upper Whisky 58, decola da 10, com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju, 5062, transponder, controle de saída 119.35, gol 1606. Correto, no gate 08, chame pronto pro Chimex sonometro, gol no meio 06. Tamara. Press select level 100, contact canal receive center on frequency 126.85. 126.85, proceed. Boa noite, Portugal, 158. Boa noite. 805.62, está autorizado para o feedback acionamento de time táxi. Trabalhamos. Estabilizando, visual, boa noite, 96. Oi, 118.6, tem um pouso, boa noite, 96. 186 até a decolagem, 896. Oi, boa noite, 96, na final 10, 2 milhas do externo baixou e travou. Boa noite, Hugo, 896, tem pouso autorizado, pistão no zero, o vento 150 graus com 05 nós. Ajuste 10, 12, informo os primeiros 90 metros, pistão no zero estão fechados e pista molhada. Feita das condições da pista, livre pouso, boa noite, 96. Para o táxi, o 1805, estamos com 70 a bordo, 2 horas mais 40, para alternar Fortaleza. Juliette, boa noite, 05, táxi livre via Juliette Alfa, reporte na táxi 8 Charlie, pronto para decolagem. Juliette Alfa, reportaremos na Charlie. Alfa, teste da Juliette. E Alfa, teste da Juliette, boa noite, 96. Ingressando Alfa, próxima Charlie, pronto, 1805. Jogou no 805, está autorizado alinhar e decolar, pistão 10. O vento 160 graus com 05 nós. Ajuste 10, 12. A linha decola da 10, no voo 1805. Admin 701, Foguete 03. Via Índia para 03, Econo 896. Vai iniciar no 805. Sente. Decolado ao 06, chama agora o controle em 119, decimal 35. Bom voo, boa noite. Boa noite. Controle, boa noite. Com 1805, decolando a sua escuta. Boa noite, está em contato com a radar vigilância, mantém 410, boa noite, 05. 410, 1805. Recife agora, na frequência 1-2085, Gol no 805. 2085, obrigado, Gol no 8. Boa. Controle Gol no 714, Libra 160 para 1-1-0. Gol no 714, desça via, chegada a mão para 2000. Aguarde Electric Racing Line, ajuste 1012, Gol no 714. Afirmativo via AMAN para 2000, solicito RNAV na pista 1-0. Sente, tem condição de voar para, direto para o CRV 368? Afirmativo, voando direto para 368. Solicito até o 40, CRV 368, autorizado a RNAV, Gol no 714. 714 para o 040, direto servidor 93 a bordo, 3 horas alterna Natal. Eu, B93. 93. Gente, vou no 606, graças, táxi via Juliette Alfa, em Porto na Charlie, pronto para decolagem. Juliette Alfa, Porto na Charlie, pronto, gol no 606. Está chovendo sobre o aeródromo?